Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist em clima de Copa do Mundo. Aê, aê, amigos do Projeto X, mais uma Copa do Mundo. Oiê, oiê, aqui é o Seiji. E aqui é o Rods Bueno, sei lá. Pois é, pessoal, aqui tudo em clima de Copa do Mundo. Essa playlist vai aproveitando esse timing, vai sair no início da Copa do Mundo. Ah. Vocês só vão perder o primeiro jogo da Copa do Mundo, Rússia e Arábia Saudita. Grande coisa, né? Um jogaço. Oh, então, e essa playlist a gente vai tocar o quê? Temas de Copa do Mundo. A gente gosta de Copas do Mundo e das músicas temas, né? Só digo que as músicas de 2010 são as melhores, cara, na boa. Ainda continuam as melhores. Mas então, abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo a música tema da Copa de 2002. Ela é chamada o hino, né? Anthem. O hino da Copa do Mundo, né? De 2002, que foi criada e tocada pelo Vangelis. Vangelis, compositor com uma música mais eletrônica. Meio tipo eletrônica. Que isso. Intimado. E não tem letra. Então vamos tocar de fundo mesmo também. Cara, aquela Copa do Mundo de 2002 ela tinha umas coisas muito boas pra lembrar. Ah, a gente vai falar mais dela contra as músicas, mas eu tenho boas saudades, né? Assistir jogo de madrugada, caramba, viu? Quem não, né, Seiji? Inclusive do Penta, saudades. Também, também. Com aquele time, mais ou menos, mas foi bem, viu? Na boa. Foi bom. Mas então, vamos começar a nossa playlist pra valer agora. Bom, então, começando nossa playlist, vamos começar pelo ano de 98. Ah, eu não quero lembrar dos outros anos, porque não tem músicas muito boas, não, viu? Tipo, a de 94, ela é chata pra caramba. Glory Land, eu não gosto. E até porque a memória gosta de coisas recentes, né? Eu lembro da Copa de 94, mas vamos falar da Copa de 98, vai ter outras músicas que são legais. Então, começando uma primeira música aqui da Copa de 98, ela é chamada La Coupe des Grands, desculpa meu francês, bom? Ou Do You Mind If I Play, cantadas pelo Youssou N'Dour e Axel Red, que é uma música muito boa, muito gostosa de ser escutada. Agitadinha também, um ritmo bom. Essa eu gosto mais desse ritmo. Embora a Copa do Mundo já é outra história de 98. Rapaz. Pelo menos os brasileiros, né? Você tem boas saudades dessa Copa, Rod? Cara, sabe que eu não lembro muito dessa Copa, assim. Eu devia ter uns 6, 5 anos. Então eu tava começando a entender o que era a Copa do Mundo. Eu lembro muito do mascote da Copa de 98. É um galo, né? Ficava pintado no portão da minha escolinha. Que era o Futixon dele? Não lembro mais. Ah, eu também não lembro, assim. Eu lembro do Ronaldo também. Ronaldo, que ele sumiu. Sei lá o que aconteceu com ele. Cara, foi estranho, viu? Aquele time que essa galera era o treinador. E trouxe uma boa equipe. Pena que não ganhou no final contra a França. Mas enfim, então fique aí, né, com essa música que eu acho muito boa, vai. La Coupe des Grands, Do You Mind If I Play, cantadas pelo Youssou N'Dour e Axel Red, tá? Escutem aí. Cette soif de victoire, le stade est bondé, supporters surexcités, tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue, allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon rond. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. Mais du monde de mer. Il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue.